resultado. Resultado. Litoral paulista, impondo a batida. Convocação dos 13, pra quem se identifica. Só os maloqueiro, no bang nervoso. Terror nos comédia, que só rói o osso. A caminhada aqui é longa, e sem patifaria. Respeito e consideração que forma uma família. Para quem desacredita, e que só critica, mas não move um dedo, busca melhoria. Fica em choque quando ouve o som que revolucionou. Não adianta zóio gordo, foi Deus que deu o dom. Enquanto puder rimar, minha voz vai ecoar. Preparado para o ataque, Deus sabe quando parar. Chegamos pra somar, se deixar multiplicar. Inflamando o sistema, é o vírus, tá no ar. Demorou, se é do hip hop, tá na disciplina. Convocação pros 13 que se identifica. Só tá convocado quem se identifica. Impondo a batida, é Litoral Paulista. Vem, vem com nós, fechadão na mesma voz. Aqui é 13, nego, aqui é 13, nego. Só tá convocado quem se identifica. Impondo a batida, é Litoral Paulista. Vem, vem com nós, fechadão na mesma voz. Aqui é 13, nego, aqui é 13, nego. Os verdadeiros sempre vão ser reconhecidos. Mocota na trajetória, honrando o compromisso. O compromisso com as letras, transparência e humildade. O compromisso na batalha, não tem vez para os covardes. A sintonia é a mesma, fechamos com os verdadeiros. É povinho, se espanta na presença dos guerreiros. É falso, tá todo errado, ainda quer lugar ao sol. Sem mudança de conduta, volta mais cedo ao pó. Na rua o assunto é outro, a cena não fica bela. Pros malucos duas caras e bem poucas ideias. Não vai sobrar nenhum lugar pra se esconder. Quem não tá envolvido vai desaparecer. Nem sombra continuará, seguindo seus passos largos. Errado pelo errado, de encontro para o fracasso. Tá mandado o recado, escuta quem tá na ativa. Convocação pros 13, só quem se identifica. Só tá convocado quem se identifica. Impondo a batida, é Litoral Paulista. Vem, vem com nós, fechadão na mesma voz. Aqui é 13, nego, aqui é 13, nego. Só tá convocado quem se identifica. Impondo a batida, é Litoral Paulista. Vem, vem com nós, fechadão na mesma voz. Aqui é 13, nego, aqui é 13, nego. Convocação geral a todos os guerreiros. Não importa a quebrada, fechamos com os verdadeiros. Vem com nós, tamo junto na mesma caminhada. Litoral Paulista, várias mentes engatilhadas. O voo de quatro estralou, pra quem duvidou das palavras do sangue bom narrador. Mixtape, Mixtape, Chris Dogs.